bota teu vestido logo. Só no shot. Se tira, me dá pra sair. Só assim, Jairinho. Quando eu chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando girassol. E cantando um belo. A pressão, batidão. Um beijo no cangote por baixo do lençol. Todo dia eu vinha te ver. Todo dia eu vinha te ver. E aí, nega? Eu morava aqui pertinho, nega. Todo dia eu vinha te ver. A gente vai curtindo um lendário. Galera, vai chegando juntinho. E vai só no forrozinho. Forrozinho, forrozinho! E eu a perdoei pra não ver mais chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou. Só no forrozinho. Vivemos num mundo de felicidade e amor. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. DJ Jairinho. É moleca, sapeca e sabe bem o que quer. Para que, Jairinho? DJ Boy, Tubarão e o mestre DJ Jumaçã. Galera, vai chegando juntinho e vai curtindo a quadra junina. Só no forrozinho assim, vamos lá. Não, moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar. Olha meu parceiro Lino, toda a comitiva marcando presença aqui, curtindo o nosso lendário. Abraço pra você, garoto. Vem me bengar, vem me bengar, vem me bengar. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me bengar, vem me bengar, vem me bengar. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me bengar, vem me bengar. assim, Jairinho, foi gostoso, foi gostoso. Como eu trouxe o beijo quando vem da sua boca. DJ Jairinho. Dá uma vontade de levar você comigo. Você comigo. Poderoso Rubi. Dentro de só você, meu amor. Você, só você. Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca. Faz você dançar. DJ Jairinho. E a gente vai esquentando o lendário Rubi. Gravações. Nunca pensei que iba a llorar. Segura, Giba. Menos por un amor, menos por tu amor. No, ay, ay, ay, me duele el corazón. Ay, ay, ay, me duele por tu amor. Ay, ay, ay, me duele el corazón. Ay, ay, ay, me duele por tu amor. Ay, ay, ay, me duele por tu amor. E a gente vai esquentando o nosso lendário Rubi pra você. Só começando pra galera, hein, Mona? O camarógrafo, o nosso lendário Rubi. É o festão dos pescadores. DJzinho vai esquentando o nosso lendário pra galera. Basta de pedir, basta de pedir perdón. Siempre lo volverás a hacer. Segura. Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir. Me engañaste. Sou no caqueado, caqueado, como é que é? Tumba. Bora, tu. Bora esquentar, bora esquentar. Você está no Rubi. Sou no caqueado. Mais uma no lendário Rubi. Um som de verdade para você que é de verdade. Lendário Jairinho, você está arrebentando, viu, Jairinho? Passei agorinha no bar aqui do lado. Os caras me chamaram Tubarão. Dá um parabéns pro DJ Jairinho, que fazia tempo que te não ouvia tanta música boa. É, Moná, pode chegar que é o lendário DJ Jairinho no comando. DJ Jumaçã e a gente vai esquentando o lendário pra galera. DJ toca para bailar, DJ toca para gozar, DJ toca para bailar, DJ toca para gozar. Oh. DJ filho, aqui é Rubi. E a gente vai esquentando, a galera vai chegando juntinho. Só no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Tradição, Moana, e o nosso lendário aqui pra você. Vamos lá! E sabe dança! Que hoje eu tô por tua conta, viu? Givaldo Gravações CDs. Segura! Nosso lendário hoje aqui no camarão, Moana. E a festa dos pescadores com o nosso lendário Rubi. Oh. Jairinho, fazendo a melhor sequência pra você. No Rubi Saudade, Saudade. Bora dançar, garradinho, que tá só começando o nosso lendário Rubi. Oh, oh. Quando você chega numa festa e ouve o som do Rubi, ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. Poderoso Rubi. O corpo todo estremece com vontade de dançar. Bora dançar, garradinho, agora. A moçada no salão até parece que vai. Esse é o som do Rubi. Com o som do Rubi. Com o som do Rubi. Rubi. Rubi, Rubi. Bora que é Rubi. Rubi. Tocando pra mim, pra ti. Tocando pra mim, pra ti. Rubi, Rubi. Tocando pra mim, pra ti. Rubi, Rubi. Tocando pra mim, pra ti. Esse é o som do poderoso. Esse é o som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, remexe gatão, ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. E aí, Laércio? Girando com quinta e gritando Rubi. Remexe pra cima, é bola pra baixo, girando com pin e gritando Rubi. Bora, Kim Marques e Rubi. Rubi, Bibi. Este é um som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. Que você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, remexe gatinha, como é que é? Remexe gatinha, que remexe gatão. Ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com Kim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com Kim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com Kim e gritando Rubi. E a gente masquetando o nosso lendário. Galera, vai dançando agarradinho. Só no bregaço assim, vamos lá. E vai esquentando. Brega também é caldrão. É caldrão. É caldrão. Você está no Rubi. Aqui a emoção é inigualável. É incomparável. Brega também é caldrão. É caldrão. É caldrão, brega também é caldrão, é caldrão, é. E vai dançando, e vai dançando. Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldrão, te apaixona corações. Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Brega também é caldrão, é caldrão. Chegando juntinho e vai curtindo o nosso lendário. Segura! Das estrelas. Por isso que eu preciso te falar de uma vez. Seja uma estrela. Do meu sentimento por você. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Tá de louca de te amar. Só pra gente dançar agarradinho no lendário Rubi. Faço qualquer coisa pra te ter. Você só precisa me dizer. Te juro que eu faço amor. Coração. Bola de cristal pra te mostrar que a vida inteira eu vou te amar. É simplesmente uma declaração de amor. Não, não, não. Givaldo. Quero ter seu olhar e só falta me falar. Gravações CDs. Para Giva, gravações CDs. O amor sem fim. E a gente vai esquentando o nosso lendário Rubi, só começando. Vamos lá! Oh. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você. Penso que vou. E aí? O dia mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer. O dia mesmo desprezo voltará para você. Vai girando no Rubi. Saía toda noite procurando alguém pra dançar. E a gente vai esquentando assim no bregaço pra galera. Galera, vai chegando juntinho e já vai curtindo o nosso lendário Rubi, Mona. Vamos lá! Ouvindo lá de longe, me encantei com a música que vinha, delirei e saí correndo pra dançar. Dance, dance! Prega, prega. Cinturinha. Aperta a cinturinha e com jeito começo a girar. Dance, dance, dance, dance, dance. Prega, prega, vou marcar. Puxo o moreno, encosto bem no peito e danço. Prega, prega, sem parar. Danço, balanço, faço sapateado. Dou uma requebradinha. Requebradinha. Aperta a cinturinha. Aperta a cinturinha e com jeito começo a girar. E a tradição na festa dos pescadores. Galera, vai chegando juntinho. E o nosso lendário aqui. Saía toda noite procurando alguém pra dançar. Rubi! Rubi! Sabia que um dia sem querer ia me encontrar. Ouvindo lá de longe, me encantei com a música que vinha, delirei. E saí correndo pra dançar. Alô, baby! Baby, baby! A gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Só no bregaço! Baby, baby! Você foi muito especial. Ih, mas que legal! Mas que legal! Então vou conhecer a Sheila. Vou te conhecer. dos tais, hein? Verdade, você merece ser feliz com outro alguém. E quando... Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. E agora, e agora? Romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal, à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Gira no bregaço. Por que brincar assim comigo, meu bem? Se eu quero te amar, se eu quero te amar. Por que fazer da nossa vida um inferno? Para que eu parei de beber. Parei de beber. Pra ficar com você. Pra ficar com você. Parei de fumar. DJ Jairinho. Pra ficar com você. Pra ficar com você. O Thiago Nia. Eu amo você! Eu amo você! Oh. Só no bregaço, a galera vai chegando juntinho! O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você! Oh. Por que brigar assim comigo, meu bem? Olha só, gente, já temos nossos copos do lendário Rubi personalizado pra você aqui, viu? Chegue juntinho. Parei de beber. Preço bem baratinho. Com a Sheila. Parei de fumar. Pra ficar com você. Pra ficar com você. Pra ficar com você. Olha o meu parceiro Messias. Ao lado da Manuela. O Jaque Gostino Lendário. Rubinho, um abraço pra vocês, viu? Você. Oh. Bichinho. O meu busquinha tava todo esperadinho. E logo dando uma volta no bichinho. Depois da volta o povo todo comentou. Esse busquinha fez sucesso, me passou. Depois da volta o povo todo comentou. Olha só, gente, você pode pegar seu balde, a sua mesa e se aproximar aqui do lendário Rubi, viu? E sua mesa aí, seu balde, seu pacote. Pode se aproximar aqui do nosso lendário Rubi. Poxa, aqui, Mona. É a tradição na festa dos pescadores. Quando eu tirava, ela metia. E eu metia, ela tirava. Quando eu tirava, ela metia. Na sua garagem, eu pisquinha todo dia. Quando eu tirava, ela metia. E eu metia, ela tirava. Quando eu tirava, ela metia. Na sua garagem, eu pisquinha todo dia. Sozinho. Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheio de amor e de perfume pelo ar. E na esteira? Numa esteira, o meu sapato usando o sapato. DJ Jairinho. Ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação. Minha morena me beijando. Olha meu parceiro Zaqueu e a Mari. Puxa aqui no lendário, Rubinho, um abraço. Valeu. Só no bregaço a galera vai chegando juntinho. E assim vai esquentando. Vai esquentando aqui pra galera o nosso Rubinho. Oh. Givaldo Gravações CDs. Nos braços de uma morena, quase morro um belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, o rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Olha meu parceiro Rildo marcando presença aqui, puxando o nosso lendário, valeu! A gente vai curtindo o nosso Rubi. Alô, menina. A menina da janela fica sempre a me olhar. Para que hoje eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Alô, Jacaré, rapidinho aqui na nave. Amor, alô, Jacaré. Dá meu carinho pra ela. E aí, meu amor? O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra DJ Jairinho. É só dela, é só dela. Só pra ela. Olha a trilha, já já. É só dela. Sempre a me olhar. E hoje eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Vem, meu amor. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso. Vai girando, meu amor, vai girando no lendário, vai girando, vai chegando, mais uma! Só vou pra cama, se pode camisinha. Só vou pra cama, se pode camisinha. Só vou pra cama, se pode camisinha. Só vou pra cama. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito. E a nossa paixão. E na nossa paixão. Olha meu parceiro Nil Cabeleireiros. Hoje marcando presença ao lado da Paulinha. Curtindo o nosso lendário Rubinho, valeu. Temos que pensar muito em nós. E a nossa paixão. E na nossa paixão. Só vou pra cama. Só vou pra DJ Jairinho. Só vou pra cama. Aqui é Jairinho, Tubarão, DJ Boy e o mestre DJ Gilmar. Só por amor eu não posso. Alô, potência, alô, Chico. Temos que pensar muito em nós dois. na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só vou pra cama se pode, camisinha. Só vou pra cama se pode, camisinha. Só vou pra cama se pode, camisinha. Só vou pra cama se pode, camisinha. Vibrante, emocionante, isto é Rubi, onde a técnica busca a perfeição. E a gente vai esquentando o lendário pra galera. Oh. Olha meu parceiro Rodrigo, ao lado de toda a sua família, já curtindo o Rubi. E aí, Sheila? E assim não vale. Vou mostrar como é que se faz. E desce agarradinho na cintura da moleca. Mexe bem gostoso. Essa menina, essa moleca, essa peca. Tem jeito bem gozo. E desce agarradinho na cintura da moleca. Mexe bem gostoso. DJ Jairinho. Essa peca. Tem jeito bem gozo. Me requeiro bailar. Bailando, me namorando. Namorar. E as rimas quitando o lendário, Rubi. E eu fechando os pescadores. Mona, mona, mona. Desce agarradinho na cintura da moleca. Veste bem gostoso. Essa menina, essa moleca, essa peca. Tem jeito bem gozo. Desce agarradinho na cintura da moleca. Veste bem gostoso. Essa menina, essa moleca, essa peca. Tem jeito bem gozo. Caviar, caviar, caviar. Com rapadura. Segura! Mexendo as cadeiras pra frente e pra trás. Quero ver e mexer, quero mais. Mexendo as cadeiras pra frente e pra trás. Quero ver e mexer, quero mais. Mexe, mexe, balha comigo. Vem, vem, vem. É quebrando sem parar. Desce agarradinho na cintura da moleca. Mexe bem gostoso. Essa menina, essa moleca, essa peca. Tem um jeito bem gozo. Desce agarradinho na cintura da moleca. Mexe bem gostoso. Essa menina, essa moleca, essa peca. Tem um jeito bem gozo. Me requeiro bailar. Bailando e namorando. Contigo e namorar. Namorando e quebrando. É o batidão. Agarradinho na cintura da moleca. Desce bem gostoso. Essa menina, essa moleca, essa peca. Tem jeito bem gozo. Desce agarradinho na cintura da moleca. Desce bem gostoso. E a gente vai esquentando, Rubi. E quem sabe fazer o caqueado. Bora, quem sabe dança, meu irmão. É só começando o nosso lendário Rubi. Quando eu a vi tão bela bailar, solando o pistão, eu tocava lambada. Só no caqueado, caqueado. Baila, meu amor, é o espírito da dança. Rubi. Que faz você dançar, dançar, e não cansa nos pés. Bora, Sheila, que tá calor. Dança, só tomando uma. Pra você dançar, dançar e não cansa nos pés. Só uma caipirinha. É bola e dança frase. Aí é bom demais. Dá no campo que é dancei. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. É bola e dança frase. Aí é bom demais. Faz a pedra! Vem, vem, vem, vem, vem. apaixonei, amei seu amor. Ai mulher, eu me encantei. Ai mulher, sou louco por ti. Que mulher, me apaixonei. Bora circular, jacaré! Olha só, gente, nossos copos personalizados do Rubi, só R$5, viu? Quando eu a vi, tão bela baitada, solando pistão, eu tocava a lambada. Vai lá, meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dançar. E não cansa dos pés. Vai lá, meu amor, é o espírito da dança, que faz você dançar, dançar. E não cansa dos pés. E aí, mulher? Que mulher, me apaixonei, amei seu amor. E a gente vai esquentando o nosso Rubi. Olha que quadra junina. Saboria. Segundo. Só no forrozinho. A multidão, toda a galera se reúne no salão, admirando o seu jeito de dançar, dançando solto, rebolando sem parar. Quando ela chega, agita a multidão, toda a galera se reúne no salão, admirando o seu jeito de dançar, dançando solto, rebolando sem parar. E eu de longe olhando o jeito dela, será que tenho chance pra dançar com ela? E aí? Minha timidez não deixa me encostar. E aí, Patricinha, como é que é? Lendário Rubi. Poderoso Rubi. Acenda a luz do seu quarto, pois o sono já não tem. Vira de um lado pro outro e quer saber de alguém. Só no forrozinho. Esse alguém sou eu, que vem te ajudar. Deixa eu te amar, deixa eu sentir Eu te quero assim, deixa eu querer. Você vai ver que eu amo só você. Segura, Xiu Givaldo! Eu do meu quarto vivo, pensando em Givaldo você. Gravações CDs. Não dá pra entender. Mas se o vento pudesse me ouvir, daria você de volta pra mim. Camisa suada. Deixa eu te amar, deixa eu sentir. Quer saber? Eu te quero assim. Eu te quero assim. Deixa eu querer. Você vai ver que eu amo. E eu amo você. E lá vem mais uma, Sano Jorge! Não admito que me fale assim. Eu sou o seu 16º pai. Segura o lendário, Rubi! Sou primogênito do seu avô, primeiro curandeiro. O coveteiro das mulheres que corriam sobre o teu nariz. E deve respeito, pelo menos dinheiro. E seu cometa fulgurante que espatifou. E aí, batidão? Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Oh! Teu olhar. E quatro elos prendem tua mão. Cala-te boca, companheiro, vai embora de malcriação. De outro jeito não se dissimularia a tua criação. E foi o silêncio que habitou-se no meio. Esse é o cometa fulgurante que espatifou. Alô, potência da produção, chega junto. Alô, potência! Que todos chamam de Terra. Segundo! Um asteroide pequeno que todos chamam de Terra. Oh, ei, ei, ei, ei. Alô, Brasil! O vento sacode e levanta a poeira. Espalha o lixo e transforma. Sono Jorge, como é que é? Começa a varrer a sujeira da terra, atiçando fogo pra tudo queimar. Rubi. Batendo com força, castigando o sujo. E é o lendário Rubi. Sujando a quem quer ser limpo demais. Soprando a orelha de quem sabe menos, empurrando a frente a quem sabe. Segura que é quadra junina. Vento norte, professor. Assuntos do mundo, trazendo do norte um cheiro de paz. Sacode os cabelos da moça bonita, que logo se agita o som que ele faz. Olha que a galera vai chegando juntinho, chegando com a força do... o nosso lendário Rubi Monã. É a tradicional festa dos pescadores. Varrendo com força a sujeira, a preguiça. Ah, é. Ao vivo e tome chinelo. E lá vem mais uma assim. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto fole vai fungando, vai gemendo. Tô cantando, tô dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que nós estamos conversando. Nossa mão vai aumentando pra que coisa mais melhor. DJ Jairinho. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Segura! Oi, numa sala de rebu. Denilce e a Carol. O solo vai fungando, vai gemendo. Tô cantando, tô dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que nós estamos conversando. Nosso amor vai aumentando, pra que coisa mais melhor. Todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebu. Mas todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebu. E qualidade insuperável. Rubi.